passado o quarto hora de tolerância e considerando que já está a plateia quase cheia, vamos dar então início a este seminário. E começo por agradecer, em primeiro lugar, a vossa presença, porque vós é que sois a razão de ser, de estarmos todos aqui. E depois, aqui um agradecimento muito especial aqui ao Parque do Paulo de Vilhena, ao Porto, que tiveram a ideia, não direi outro objetivo, de lançar este desafio à AIDA, o qual muito nos honra e que nós, logo de início, acolhemos com todo o agrado. Vemos que não foi em vão esse desafio, na medida em que as pessoas corresponderam de uma forma significativa ao convite que nos foi dirigido e, portanto, vamos aproveitar o tempo de estarmos aqui para trabalhar, para aprender alguma coisa. Paulo de Vilhena tem ideias novas e é bom que todos os dias surjam ideias novas, que nós nos convençamos de que não sabemos tudo. Temos sempre algo a aprender, temos sempre que nos reinventar para fazermos passar a nossa mensagem, porque outros estão a fazer o mesmo. E, portanto, é bom que nós não fiquemos sentadinhos, quietos, à espera que as coisas aconteçam, convencidos de que o vento está sempre a nosso favor. Porque, às vezes, não acontece isso. Ou, muitas vezes, não acontece isso. E convém que não aconteça muitas vezes demais. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a palavra do Dr. Paulo de Vilhena. Desejo-vos um bom seminário. Muito obrigado. Ora, boa tarde, Abreiro. Queria começar por agradecer aqui ao Sr. Presidente da AIDA a possibilidade de estar aqui convosco hoje. Queria agradecer também a todos vocês terem vindo e para mim isso não é pouco importante. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito profundamente que o tempo é o ativo mais importante que todos nós temos. Não só é o único que não pode ser recuperado quando é perdido, mas acima de tudo eu acho que é um fator crítico de sucesso por excelência. Em rigor é o único. Eu acredito que o nosso nível de sucesso depende única e exclusivamente das escolhas que nós fazemos sobre a forma de usarmos o nosso tempo. Não depende de outra coisa. Nós nascemos mais ou menos todos iguais, nus e com 24 horas por dia pela frente. A forma como usamos as 24 horas, as escolhas que fazemos sobre aproveitar esse tempo, é o que decide o nível de sucesso que vamos ter em todas as áreas da nossa vida. E estou-vos a dizer isso porque vocês decidiram vir investir uma hora e meia, duas horas em vir passar aqui connosco hoje e, portanto, eu sinto a responsabilidade profunda de valorizar esses vossos 90 minutos. E, portanto, para o fazer, prometo-vos, sob minha responsabilidade profissional, que, no mínimo, vocês tirarão aqui 5 ideias, na pior das hipóteses, 5 ideias que vocês podem usar a partir de amanhã nas vossas empresas, no sentido de aumentar os resultados dessas mesmas empresas. Estejam vocês por conta própria, estejam vocês por conta de outra. Já agora, só para ter aqui o pulso da sala, quem é que aqui está que seja empresário, que esteja por conta própria? Okay. Uma parte importante. Quem é que está por conta de outra? Só para confirmarmos. Ótimo. Quem é que está por conta própria, mas preferia estar por conta de outra? Há sempre 2 ou 3. Há sempre. Muito bem. Aquilo que eu vou falar convosco hoje, eu costumo dizer que sou um privilegiado, o meu trabalho é partilhar ideias, é ter ideias e partilhar ideias. Ideias essas que eu gosto de acreditar que ajudam os empresários, e não só os empresários, os executivos, a aumentar os seus resultados. É essa a nossa razão de ser na Oakmark. E o que eu vou fazer agora nos próximos 90 minutos, sensivelmente convosco, é ajudar-vos a entender aquilo que nós acreditamos que é o caminho para o crescimento de uma empresa. O caminho para o crescimento de qualquer empresa. E eu acho que o princípio fundamental é entendermos que tudo no universo, tudo no mundo que nós conhecemos, decorre de causa e efeito. Ou seja, tudo o que nós temos, qualquer tipo de resultados que nós tenhamos na vida, são efeitos com causas bem determinadas a montante. Nada acontece por acaso. E como tal, o sucesso empresarial também não é uma coisa que acontece por acaso. O sucesso empresarial não é uma coisa que nos acontece. É um resultado que tem uma série de causas bem identificadas a montante. Da nossa experiência de muitos anos a estudar e muitos anos a intervir junto das empresas e a ajudar empresários e executivos como vocês no crescimento dos seus resultados, nós acreditamos que temos desenvolvido um sistema, e um sistema não é mais do que uma receita para o crescimento das empresas. Nós sabemos quais são os ingredientes, como é que eles devem ser tratados e qual a ordem em que devem ser aplicados. Porque, tal como fazer um prato na cozinha, fazer crescer uma empresa também depende de uma série de fatores que devem ser tratados e aplicados numa determinada ordem. E se forem tratados e aplicados nessa ordem, vão produzir em 100% das vezes um resultado positivo. Causa e efeito. Se nós replicarmos as causas que foram motivos de sucesso para uma série de outros empresários ao longo da história, nós conseguiremos reproduzir os mesmos efeitos. O problema é que nós, eu ia dizer nas PME, mas a verdade é que não é só nas PME. A nossa natureza humana, a nossa natureza de seres humanos, muitas vezes traz-nos alguns enviesamentos de percepção e alguns enviesamentos de pensamento que dificultam um bocadinho o processo. E, portanto, as estatísticas não são boas. Quando eu digo que as estatísticas não são boas, eu diria mesmo que, em alguns casos, elas são dramáticas. Eu não sei se vocês têm noção delas, mas eu vou partilhar convosco. Ainda que eu ache que das coisas mais interessantes na vida é o empreendedorismo, aliás, eu sou um empreendedor, eu sou empresário desde há muitos anos e desde que me conheço sempre achei que ia ser, embora os meus pais me tivessem sempre tentado mover dessa ideia. Os meus pais eram professores, trabalharam para o Estado a vida inteira e sempre me ensinaram exatamente a portar-me bem, seguir as regras, ter boas notas, licenciar-me e arranjar um emprego seguro. Foi aquilo que eles me ensinaram. E eu ainda hoje lhes digo que eu provavelmente fui trocado na maternidade. Porque eu não segui de muito perto os conselhos deles. Eu sempre achei, e não sei explicar porquê, desde que me conheço, sempre achei que ia ser um empresário. Não fui sempre empresário, tive uma experiência corporativa de 10 anos, na banca, não na banca comercial tradicional, mas na banca de gestão de patrimónios, de gestão de fortunas, e acho que foi uma das coisas que me ajudou a hoje poder fazer aquilo que faço. Porque como gestor de fortunas, aquilo que eu fazia essencialmente era analisar empresas, tentar entender os padrões de sucesso e ou insucesso das empresas, e escolher quais comprava, em quais investia para as carteiras dos meus clientes multimilionários. Então eu durante 10 anos tornei-me um analista de padrões de sucesso nas empresas. Isso ajudou-me imenso para fazer aquilo que eu hoje faço. Ajudar as empresas a assegurar esses padrões de sucesso. E depois disso são mais já quase 15 anos em cima a aplicar aquilo que aprendi durante esses primeiros 10 anos e durante, em rigor, toda a experiência de vida que tenho acumulado ao longo destes já quase 28 anos.